Dou apenas um segundo pra me encontrar bem lá no fundo, pra então me mostrar o que eu não pude ver, o que eu não pude ser. Me tem mais só mais um segundo pra te dizer lá no meu mundo o que eu não pude mais dizer, não pude te contar, não pude mais falar. Segundo, pra me encontrar lá bem no fundo, pra me pegar e me enrolar, pra me deixar contar o que eu não sei contar. Estou apenas um segundo pra me dizer bem lá no fundo o que não soube te contar, não soube mais falar, não soube mais cantar.